Mas o sucesso cê é testado. Eu sou testado, Rio. Vem! Bum, bum, bum é o barulho do meu som. Bum, bum, bum já estremece o paredão. Bum, bum, bum é o barulho do meu som. Bum, bum, bum que contagia a multidão. Sou bonito, hã? E tô na moda. A mulherada perdendo a linha. Tu quer o quê? Deixa a budinha. Aumenta o som aí, pra ver se aguenta. Meu paredão não tem medo de concorrência. Bum, bum, bum é o barulho do meu som. Bum, bum, bum, já estremece o paredão. Bum, bum, bum é o barulho do meu som. Bum, bum, bum, que contagia a multidão. Eu digo bum, bum, bum é o barulho do meu som. Concorrência, o bum bum é o barulho do meu som. O bum bum já estremece o paredão. O bum bum é o barulho do meu som. O bum bum que contagia a multidão. O bum bum é o barulho do meu som. O bum bum já estremece o paredão. O bum bum é o barulho do meu som. Que contagia essa galera.